Olá, muito bom dia amigos ouvintes. Cá estou de novo com vocês para assim passar o melhor da música portuguesa e nem só. Despertar esta manhã de sábado com vocês é uma alegria para mim. Cá está. Pois claro, de vez em quando há aquela impossibilidade de vir, mas hoje, sim senhora, estou cá, sim, sim. Estou cá até ao meio-dia, 9 horinhas já bem passadinhas e cá estou, então, para assim passar um momento bem agradável com vocês. Hoje, 2 linhas de conversa vai ser com o Alex Laranjeira, que fez o Portugal do Les a Les, talvez uma ideia de passeio para estas próximas férias e também um pouquinho de leitura, sim senhora, vamos. Um livro e uma viagem. Convém? Muita música? Claro que sim. Cá estou então. Podem me escutar já no 96.2, mas também através do nosso site, radio-arcancel.fr, mas também ao telefone, ao 02-38-43-48-00. E por cá, porque não, máscara e sabãozinho e vamos a isto. Música? Claro, saudade de você. Zé Filipe. Não queira duvidar, o amor está no ar. Eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver. Eu necessito você aqui comigo mais. Não queira duvidar, o amor está no ar. Eu preciso de novo teu sorriso. Por você, tente entender que se eu respiro por te amar, você me faz tão bem, me faz ir além, você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito você aqui comigo mais. Não queira duvidar, o amor está no ar. De novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver. Eu necessito você aqui comigo mais. Não queira duvidar, o amor está no ar. Eu preciso de novo teu sorriso. E o vinho verdinho perder seu filhinho e ela só trabalhava. Nunca esqueças de onde vais, tua raiz será o que tens. Aquele sotaque que já não tens, mas da memória imagens tens. Nunca esqueças de onde vais, e se a vida te der o que não tens, olha para a frente, enfrenta a razão. Tens dois países para um coração. E o Tejo ao céu, e é sobre transmitir os valores da vida, esta chance de existir. E agora chego a casa, tiro o meu casaquinho, pego na sua guitarra e canto para o meu filhinho. Nunca esqueças de onde vais, tuas raízes foram de ti um bilhinho. Há coisas que já não tens, mas calmo só no teu sangue. Nunca esqueças de onde vais, tuas raízes serão o que tens. Aquele sotaque que já não tens, mas na memória imagens tens. Nunca esqueças de onde vais, e se a vida te der o que não tens. Temos de ouvir então a voz de Valdemar com Souviens-toi, nunca te esqueças de onde vens e para onde vamos. De seguida, Jorge Manuel, Meus Tempos de Escola. Ai que saudades eu tenho dos meus tempos da escola, dos colegas e amigos com quem eu jogava a bola. Dos colegas desse tempo, dos jogos e brincadeiras, dos namoros de momento, das moças namoradeiras. Era um tempo tão bonito que eu nunca irei esquecer. As saudades desse tempo guardarei até morrer. As saudades desse tempo guardarei até morrer. São saudades, são lembranças, amizades e paixões que o tempo nunca apaga de dentro dos nossos corações. São saudades, são lembranças, amizades e paixões que o tempo nunca apaga de dentro dos nossos corações. Ai que saudades eu tenho dos meus tempos da escola, colegas e amigos com quem eu jogava a bola. Dos colegas desse tempo, dos jogos e brincadeiras, dos namoros de momento, das moças namoradeiras. Era um tempo tão bonito que eu nunca irei esquecer. As saudades desse tempo guardarei até morrer. As saudades desse tempo guardarei até morrer. São saudades, são lembranças, amizades e paixões que o tempo nunca apaga de dentro dos nossos corações. São saudades, são lembranças, amizades e paixões que o tempo nunca apaga de dentro dos nossos corações.

jeito. E mesmo sem procurar, encontraste o teu lugar dentro do meu coração. Eu esperei uma vida por ti e só penso que não tenha fim. Farei tudo só para te ver sorrir. Vamos fazer deste presente o nosso futuro, selar as nossas almas e unir o nosso mundo. Contigo sou feliz a todo momento. Vou ser o teu noivo no teu casamento. Adoro o teu toque, tu tens o dom. E tudo o que sinto só para ser amor. Vamos viver como se não houvesse amanhã. Aproveitar cada momento, sou muito mais teu fã. O homem que te protege, contigo vou all in. Estou ready para o get in the air. E tu sabes que eu até sonho acordado. Quero ser mais do teu namorado. Vou fazer de ti a minha mulher. Tu és a minha vida, a razão do meu viver. Não quero acordar sem te ter. Eu vou te fazer minha mulher, a minha mulher. Oh, yeah. l'escrime et les boubous, car les anorexies et les gros, il y a les bobos, les tocards ou les pas beaux. Le Père Noël et son Coca-Cola, la Saint-Valentin, le pouvoir d'achat, Barack Obama, le pape et Mia. Voir vieillir ses parents, les vacances, le foot, les souvenirs d'enfants. Mais devant tout cela, tout me rappelle qu'il n'y a rien comme toi. Minha princesa, a única mãe.

para apagar todos os momentos que eu tenho de ti. O que vou fazer? Disse que não sou perfeito, mas ok, peço desculpa. Mas ok, assumo a culpa. Mas ok, assumo a culpa. Disse que não sou perfeito, mas ok, peço desculpa. Mas ok, assumo a culpa. Mas ok, assumo a culpa. Não sou ni fan ni tampoco mura. Te vuelvo loco a cada hora. Ay, si me besa, si me besa, no te sientas culpable ahora. Ay, la rey, ay, la rey. Que tanito te vuelvo a tener. Ay, la rey. Perfeito, mas ok, peço desculpa. Mas ok, assumo a culpa. Mas ok, assumo a culpa. Disse que não sou perfeito. Mas ok, peço desculpa. Mas ok, assumo a culpa. Mas ok, assumo a culpa. Ei, niño, ven, escúchame. Soy de Triana, el flamenco en mi pie. Lere, lere, lere, lere, lere. Ay, hierro mata, me mata tu ser. Ay, la rey, ay, la rey. Gitanito, te vuelvo a tener. Ay, la rey, ay, la rey. Aquí en Triana te quiero ver. Dice que no soy perfecto. Mas ok, peço disculpa. Mas ok, es una culpa. Mas ok, es una culpa. Dice que no soy perfecto. Mas ok, peço disculpa. Mas ok, es una culpa. Mas ok. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. E como estávamos a falar há bocadinho então, agora vamos então à nossa entrevista. Jacinta Nunes, que nos vai então falar do seu último trabalho. Vamos lá então ouvir um pouco mais. Olá, muito bom dia. Estou sim? Estou, bom dia, bom dia. Desculpa. Não, já que estamos novamente então e estamos agora a apresentar Jacinta Nunes ao nosso auditório, pode nos apresentar então? É Jacinta Antunes, eu peço desculpa por esse lapso. Estou sim? Estou. Pode falar, pode falar. Alô? Estamos à antena, podem falar. Portanto, eu sou Jacinta Antunes, sou de Chaves, escrevi um livro que se chama A Rataria Celta, e pronto, estamos cá para falar sobre ele. Eu posso dar alguma abrir um bocadinho o livro. Portanto, o livro é a romanização da Península Ibérica, começa no ano 400 e a vista, portanto, é a chegada dos romanos que vão confrontar-se com a civilização celta. Portanto, é toda essa história, começa então, como eu já disse, no ano 400 e depois vai-se desenrolar. Portanto, há uma protagonista principal que é uma rapariga, portanto, que começa com o início da infância dela e termina já depois muito, muito com ela, muito avançada, mas pronto, eu não vou abrir muito mais. Não, temos que guardar um pouco. Exato. Para o leitor, não é? Exatamente. Jacinta, fala-nos também um pouco, não vamos já falar do livro, que é para deixar assim um bocadinho de suspense também, mas um pouquinho de Jacinta, como é que começou esta paixão pela escritura, como é que se chegou a este livro também? E assim, olha, a minha paixão pela escritura começou quando eu era muito pequenina, devia ter 5, 7 anos, comecei a gostar de ler e, entretanto, toda a minha vida escrevi, tenho um diário desde essa altura que escrevo todos os dias, portanto é quase um... E a minha alma que está lá, portanto, eu antes de me deitar sempre escrevo o que me aconteceu ou o que eu senti, é bastante, é pôr as minhas emoções no papel. Portanto, essa é a minha paixão, é assim, é com esse diário e, entretanto, escrevi outro livro que tenho, escrevi mais dois livros que tenho ainda na gaveta, nunca editei, portanto, em princípio vão ser editados agora. E, de repente, na pandemia, portanto, estamos a falar da primeira pandemia, a pandemia continua a existir, estamos a falar do primeiro confinamento em Portugal, foi em março de 20, eu de repente sentei-me e comecei a escrever, portanto, muito tranquila, portanto, a pandemia nessa altura passou um bocadinho ao lado, porque eu estive tão envolvida a escrever, e em 35 dias escrevi o livro, portanto, a minha paixão sempre foi escrever e ler. Muito bem, por isso o ex pôs em prática aquele sonho de menina, não é? Sim, é verdade. Então voltamos então à rapariga celta, talvez não seja o único trabalho da Jacinta? É assim, para já é o único editado, o único editado, os outros ainda estão comigo, ainda estão na gaveta e vão ver a luz do sol qualquer dia. Muito bem. Logo a seguir, talvez, à Rapariga Celta? Sim, agora estamos a trabalhar na Rapariga Celta. Entretanto, a Rapariga Celta, eu terminei o livro sem me aperceber que havia continuação do livro. E toda a gente que já comprou o livro e mandam-me feedbacks muito giros e pedem-me para eu fazer a continuação do livro. Pronto, neste momento não estou a fazer a continuação do livro, estou a terminar um romance mais real, digamos assim, porque este livro é muito ficcional, um romance mais terra a terra e ou mais terreno, digamos assim, porque este a Rapariga Celta mete muitas coisas extra terra, portanto depois sim, depois tenho que dar continuação à Rapariga Celta, porque as pessoas estão a pedir-me muito isso. Na verdade, se fica uma história e que ficamos assim na dúvida e queremos mais um bocadinho, tem que continuar, não é? Sim, as pessoas ficam na expectativa, querem saber o que aconteceu àquela personagem, à outra personagem, querem saber, no fundo realmente não dá para parar de ler e pronto, é buscar um bocadinho a minha criatividade, não é? E voltar a trabalhar essas personagens todas e dar continuidade a essas personagens, porque efetivamente está para dar. Entendo, dá para realmente criar a continuação da vida delas, porque portanto, todas elas têm uma vida, todas elas encaixam, portanto, e acho que sim, acho que um dia desses eu vou começar novamente com a Rapariga Celta, parte 2. Muito bem. E agora daí, assim, uma vontade de ler, uma vontade de ir buscar esta Rapariga Celta e de começar, só umas palavrinhas, assim, para dar esta vontade, para começar este ânimo para poder começar a comprar, desde já, o livro e começar a ler. Portanto, é assim, eu aconselho muito a ler, porque é um livro, e assim, tanto pode ser lido, eu acho que assim, a Rapariga Celta pode ser lida por uma criança de 12 anos como por uma pessoa de 80. Portanto, eu já abrangi esse público todo. Como o livro é muito ficcional, portanto, já o compararam ao Harry Potter, às Crónicas de Nárnia, portanto, como há muita ficção, eu acho que não há limites para a ficção. Toda a gente gosta de ficção, toda a gente gosta de no fundo é dessa fantasia, não é? E então eu própria já li o livro várias vezes, portanto, e não consigo parar de ler, portanto, porque tudo encaixa nessa fantasia, nessa magia, e como livro, acho eu, e pronto, com toda a honestidade, é bastante mágico, portanto, está para todas as idades, entende? E é isso que eu acho que as pessoas estão a gostar. Muito bem, já é uma boa coisa, não é? Jacinta, acontece de ler o que já escreveu e voltar a dizer assim, olha, não, mas já nem me lembrava desta passagem? Acontece? Acontece muito, acontece-me surpreender-me. Da maneira que foi... Estou a ler, eu roio o livro e digo, onde é que eu fui buscar isto? É bastante isso que me acontece, onde é que eu fui buscar? Então não me apetece parar, apetece-me continuar. Aí se é uma pessoa quando começa... Eu já corrigi o livro umas 20 vezes, portanto com a editora, e estivemos a fazer a correção conjunta, e mesmo assim o livro de vez em quando eu agarro nele, porque me fascina. Enfim, também sou suspeita, não é? Eu escrevi, mas mesmo assim fascina-me bastante. Muito bem. E ele continua a surpreender-me, percebe? Eu acho que essa é a palavra mais indicada. E que continua ainda por muito tempo, que é para depois alimentar a parte 2, não é? Sim, a parte depois eu acho que vai ser naturalmente, portanto, porque assim eu apaixonei-me por todas as personagens. Portanto, e como gosto imenso delas todas, e como as visualizo tão bem, eu acho que assim, é voltar-me a sentar, voltar a ver a inspiração e no fundo é encaixar tudo e elas vêm naturalmente e eu crio-lhes as vidas e é muito fácil para mim fazer isso. Portanto, sim, eu acho que estou preparada para a segunda parte. Muito bem. Jacinta, uma última palavrinha, deixe cá, onde é que podemos encontrar então este livro, a Rapariga Celta, onde é que pode ser encontrada, como é que se pode encomendar para nós imigrantes que estamos cá em França, como é que se passa? E assim, podem encontrá-lo através da minha página de autora do Instagram ou do Facebook, que é jacinta.antunes.autora. Podem encontrá-lo também nas edições Metamorfose, portanto, que é a editora com quem eu trabalho. Nestas duas, assim, podem me contactar via mensagem privada, que eu também envio o livro. Para já é assim, ainda não tenho o site, vamos estar a ser criado e depois será através do site. Muito bem. Então, para nós foi um grandíssimo prazer estar cá com vocês e estar a descobrir este novo livro. Um pouco de leitura para nós, que cá estamos longe, mas sempre ligados à nossa terra. É muito bom termos de querer e de ficar ligado à nossa terra. Muito obrigada, Jacinta. Com certeza, porque o livro, portanto, eu vazio-me muito, eu sou de Chaves, sou claudiense, portanto, vazio-me muito naquela zona transmontana, portanto, há imensos transmontanos espalhados pelo mundo, não é? E eu acho que qualquer um deles que ler e que comprar o livro se vai identificar muito com o que eu escrevi. Muito bem. Muito obrigada por este momentinho bem agradável e então talvez até breve para o tom 2. Eu é que agradeço, portanto agradeço de coração tudo que esta oportunidade que me deram e pronto, um grande dia para vocês todos ouvintes, um dia muito feliz e até qualquer dia. Muito obrigada, um bom fim de semana e até breve então. Um bom fim de semana, tudo bom, obrigada. Tchauzinho, obrigada. Muito obrigada. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Quando eu era pequenino, ia para a escola sozinho a cantar. E muitos anos depois apagava qualquer dor a cantar. Pode estar chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar. Vencemos desilusões, até mágoas e traições, com canções. A vida tem mais cor e tudo é bem melhor a cantar. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie. En chantant, quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué. En chantant, j'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois. En chantant, mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté. Enchanté, l'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quase tudo um homem faz, seja na guerra ou na paz, a cantar.

de ouvir então a voz de Jorge Guerreiro com a sua Cor da Esperança. De seguida ficamos com a voz de Miquel Carreira, Podem Passar Mil Anos. Foi música pedida da parte do seu namorado Armindo para a sua namorada Glória. Talvez um pedido de casamento para breve. Escuta bem. Podem passar mil anos que da minha memória ninguém te vai tirar. Podem vir oceanos apagar nossa história, que nada vai apagar. Eu fico aqui à espera de quem nunca esqueci. Para Aurélie Pinheiro, que está hoje de parabéns. De la part de Mamie Carvalho, pour Aurélie Pinheiro. Elle lui souhaite un très bon anniversaire, tout plein de bisous pour elle et surtout pour ses petites filles, mais un très très très bon anniversaire. Donc de la part de Mamie Carvalho pour Aurélie Pinheiro. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém. ninguém vai parar neste bailão. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00.

destino. No amor é igual. Quando já não há saída, é melhor pôr um ponto final. Esta vida são dois dias para ficar a lamentar. Saco as costas, moto aos berros, pelo espelho vejo a porta fechar. E virei vagabundo do amor, sem destino. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. E virei vagabundo do amor, de cama em cama, partindo corações para esquecer quem eu amo e não me ama. E virei vagabundo do amor, sem destino. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. E virei vagabundo do amor, de cama em cama, partindo corações e esquecendo quem eu amo e não me ama. Partindo corações e esquecendo e não me ama. Es lo que anoche soñé, que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro de este corazón violento. Agárralo otra vez, que no lo después, dale como es, empieza por los pies, pero lento, lento, lento, sin pena ni tormento. Agárralo otra vez, que no lo después. Vamos a repasar la posición. Y no, que tú ves de cubano como se pone. Si no te importa, lo hacemos en la mesa. Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza. Vamos a repasar la posición. Que tú ves de cubano como se pone. Talía. Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé. Que me trataras así. Que te metieras bien adentro, dentro, dentro. Agárrame otra vez.

Visite-nos já em bancobcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bonnier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Le conseil d'administration de Radio Arc-en-Ciel tient tout particulièrement à remercier tous ceux qui ont contribué aux travaux d'amélioration des locaux de la radio. C'est grâce à l'implication et au bon vouloir de chacun d'eux que la radio s'est rajeunie. Un grand merci à l'entreprise Emilio Diaz Électricité Générale à Olivet, l'entreprise GR Service Franquereau à Saran, l'entreprise DPI Sécurité Patrick Denisot à Blois. SE3P, Gérard Berthaud, Société Enduit et Pose Plaque Plâtre à Maraud-Aupré. L'entreprise Baticasa 45, Patrick Intunge, Maçonnerie, Rénovation, Clôture à Orléans. Point P, Matériaux à Ingris. Carrelage Roger à Orléans. La Société Calinette Nettoyage, Manuel Villageboche à Ingris. Obra Genial, application de pavimento em Penafiel. L'entreprise Albert Coelho, à Orne. L'entreprise Seattle, à Olivet. SARL, Aurélec, Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza, rénovation, peinture, Balza Thomas, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Grani Neiva, indústria de granitos, Sinalia Neiva, antes exposente. Um beijo, um muito obrigado a todos, um grande merci a todos. E como vos dizia há bocadinho, temos aqui uma entrevista com um dos motoristas que estava presente no passeio do Les a Les. De Chaves até Faro, foi de moto, aquilo foi de passeio e vai-nos explicar um pouco mais como foi este passeio extraordinário. Talvez vos dê vontade de o fazer um dia. Olá, muito bom dia, Alexa. Bom dia a todos os ouvintes do Arc-en-Ciel. Bom dia e muito obrigada de ter respondido presente ao meu convite e muito obrigada também pelas fotos divulgadas, aquela maneira de divulgar que nos deu aquela vontade de dar interesse a este passeio extraordinário. Fala-nos um pouco então desse Les a Les. Foi um Les a Les pela Nacional 2, do Chaves a Faro. Tivemos a sorte de passar em paisagens maravilhosas, que nunca pensava que Portugal era tão giro do interior, que a gente quando atravessa Portugal é norte e sul, mas pela torçada, e não vemos quase nada do nosso Portugal, mas aqui no Les a Les a vantagem que a gente tem é que vamos por sítios que nunca imaginámos que pode existir, monte, rios, tudo o que é de mais bonito em Portugal. Adorei. E foi mesmo extraordinário. Porque eu vi e compreendi, e que já segui um bocadinho, foi a 13ª iniciativa que teve. Então, é uma associação que se ocupa desse percurso? Como é que é? É organizado somente em Portugal? É uma vez por ano? É a Federação Nacional de Motociclismo que organiza isso e é o único evento na Europa que consegue fazer 2.200 motos, mas pelo passado já houve mais motos, mas por questões de segurança limitaram a 2.200 motos no percurso, já é muita, muita moto. E em França tentaram fazer, mas as leis não permitem, na Alemanha não se pode fazer, na Espanha também não conseguiram, e só em Portugal, é o único evento aqui na Europa que se pode conseguir isso, assim, só em Portugal. E hoje é o meu terceiro Les a Les, e uma pessoa quando vai uma vez fica viciada. Claro, e na verdade, como tu dizias, a paisagem é totalmente diferente entre a autoestrada, mas também aquela, o litoral É uma paisagem magnífica, mas também aquela que fica no Portugal interior, também há sítios magníficos a viajar e dar vontade a fazê-lo, talvez de carro, de moto, ou como seja, mas dá vontade a outras pessoas, perante as fotos que vocês publicaram e deram a vontade de o fazer, um Faro Chaves. Sim, mas eu aconselho às pessoas, porque eu já fiz mesmo no litoral, saímos de Felgueiras, fomos por Esposende, sempre à beira da costa, até Portimão, também foi muito giro. O primeiro que fez foi de justamente de Portimão até perto de Chaves, não me lembro, era Vila Pouca da Guerra, parece. E eles nunca fazem o mesmo percurso. Mesmo ao fim de 23 anos, é sempre diferente. Uma pessoa quando atravessa Portugal, quando já madeleza leste, norte-sul, sul-norte, nunca é pelos mesmos caminhos, nunca, é sempre diferente, é sempre, as paisagens variam completamente e um gajo está sempre a ver coisas bonitas, sinceramente. A gente faz 2.600 km durante 4 dias, mas uma pessoa nunca se cansa e não pensa em nada, senão a apreciar os bons momentos. E faz muitas amizades nesse percurso e aconselho as pessoas a fazer. O problema é que é um bocadinho caro no início, porque custa 200 euros na inscrição. Mas essa inscrição dá direito a uma t-shirt e o comer à noite. Mas esta dia não é paga e a gasolina também não. As pessoas têm que pagar propriamente o bolso deles, a organização é assim. Mesmo assim, isto é como o concerto da Madonna. Eles abrem as inscrições de manhã, à noite já encerram porque toda a gente se inscreve. Claro. Tem muito sucesso cá em Portugal e bem estrangeiros, vinha pessoas da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, belgas e há tudo espanhóis, né? E nem muitos espanhóis, mas a maioria das pessoas é portuguesa, mas houve uma equipe que inscreveu 180 motos cá em Portugal, uma equipe, nós éramos 8 pessoas na minha equipe. E pronto, depois podem ir 4, 5 pessoas. Pessoas isoladas nunca vão sempre acompanhadas por alguém. Claro, claro. Mas também o facto de pagar estes 200 euros também dá aquela a possibilidade de ter uma segurança e de também ser mais apoiados caso aconteça alguma coisa, não é assim? Exatamente, porque eu sou convidado para a federação, mas o meu trabalho é justamente apanhar as pessoas que caem, porque há muita pessoa que cai parado, ainda bem que é parado, aconteceu numa curva, dois suíços caíram um ao lado do outro, porque era uma curva em primeira, as motos eram pesadas e eles não conseguiram vencer a curva e caíram, e o meu trabalho é com a equipe que eu tenho, que são 18 pessoas, nós é prevenir isso tudo, quando eles se enganam, meter-se no caminho certo, porque aquilo assim é o roadblock, eles têm que se desenrascar os próprios, quer dizer, eles têm que sair de um ponto A a um ponto B, e eles têm um percurso a seguir, e algumas vezes eles enganam, a gente vai buscá-los, e o meu trabalho é esse, quer dizer, eu sou convidado para a federação para fazer esse trabalho, quer dizer, eu poucas fotografias das paisagens tiro, porque não tenho tempo, só claro. Tiro fotografias como paro no Oasis, mas senão não tenho tempo de tirar umas fotografias da beleza de Portugal, é por isso que eu me pus muitas fotografias da paisagem, porque nunca tinha tempo, eu ando sempre a ver o que é que se passa, para minimizar os riscos de acidentes ou de perder alguém pelo caminho. Muito bem. E para quem não conhece e gostaria talvez de dar interesse, Alexandre Laranjeira, que é faz parte da Federação dos Motociclistas de Portugal, é isso? É isso mesmo. E então, para quem talvez um dia gostaria de fazer parte dessa federação ou dar interesse à federação, podem encontrar então os teus contactos através do Facebook, é isso? Sim, senhora. Estou sempre disponível para toda a gente, não há nenhum problema. Se puder ajudar, estou aqui para isso. E conheço tudo o que é no motociclismo e pronto. Porque aqui temos, para quem não conhece, eu pessoalmente. E tenho honra e prazer de falar de ti, um orgulho muito grande, porque foste um grande campeão em vários percursos de motociclismo e chegaste a ser um grande campeão e que continues a ser de uma maneira totalmente diferente, mas que seja sempre o nosso campeão, que há no nosso cantinho, porque é de Sampaio Dantas e nós toca-nos ainda muito mais, não é? Exatamente, mas o passado do campeão já vai muito longe, Jesus. Mas fica sempre marcado. Mas é graças a esses momentos que hoje. Isso já o meti numa gaveta. Agora tenho outra maneira de viver. Agora ajudo os miúdos na federação, faço várias coisas para ajudar as pessoas. O meu passado desportivo parece que já foi tão longe que. Ai, Jesus! Mas serve hoje, não é? Mas serve a ajudar os outros, não é? Sim, agora estou com a minha experiência pessoal, tento ajudar os miúdos para abrir o caminho, porque o Miguel Oliveira atualmente claro, é o top português. O nosso Miguel Oliveira, claro. Sim, temos que fazer novos Miguel Oliveiras, porque ele não é eterno também, não é? Claro. Muito bem, olha, muito obrigada. Se a gente quer ter pilotos de top no futuro, tem que se começar com os miúdos aos 5 anos. Mas é incrível, aos 5 anos já andam em cima de uma moto. Quem é que pensa que o miúdo anda 80 horas em 5 anos em cima de moto? Mas é real, e eles andam muito bem, não compreendo bem os miúdos, como é que eles são habilidosos em cima de uma moto, é impressionante. Mas é muito bom vocês poderem ajudá-los e dar-nos novos pilotos, os novos campeões e que representa bem o nosso país, não é assim? É sim senhora. O orgulho de ser português, e sabes que o meu capacete, tu conheces, é claro. Nacional. Há pilotos, desde que eu deixei de correr, pediram para utilizar o meu logo. Eu disse: não, este é meu, ninguém toca nisto. Claro, e quem quer ir descobrir então este capacete do Alexandre Laranjeira, então no seu Facebook, não é? Alexandre Laranjeira, podem então ver aquele capacete com a bandeira portuguesa, que é extraordinário. Por acaso é muito giro. E desde que pus esse logo em cima do meu capacete, como corria antigamente, eu tive muito sucesso, porque os imigrantes fora, na Bélgica, quando fazia as 24 horas, ou quando ia para a Itália ou para outro país qualquer, os portugueses, quando viu a bandeira nacional no capacete, aderiam muito, porque nós imigrantes, que eu considero-me como imigrante, apoiamos muito tudo que é português, mas apoiamos mesmo. A nossa bandeira é muito gira, primeiro, depois, claro. Quando a gente vê que é uma bandeira portuguesa, toda a gente dá apoio. Eu tive muito sucesso devido ao meu capacete. Muito. E agora vai ser um sucesso totalmente diferente, mas sempre a apoiar então tudo o que é português, não é assim? Exatamente. E de verdade já seríamos o dia de Portugal, imagina. Claro, ainda melhor. Nem de propósito. Olha, muito obrigada, tudo bom, e de vez em quando então uma palavrinha para nos falar então desse vosso percurso de sempre estar a apoiar os novos motociclistas. Nós estamos cá sempre do vosso lado também. Ok, muito obrigada pelo convite e sempre à disposição. Muito bem, obrigada então, e não se esqueçam, visita tchau. Então ao Facebook Alexandre Laranjeira. Obrigada, até breve, tchau, beijinho. Tchau, obrigado. E vamos continuar na nossa música já de seguida. Tinha que ser, pois claro, porque estamos prestes a começar brevemente, então, claro, a apoiar o nosso Portugal. Tinha que ser, então, Ana Moura vai seguir com o hino da Taça de Portugal, sim senhora, e com ela que vamos continuar a nossa música, sim senhora. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantei hoje de novo o esplendor de Portugal entre as brumas da memória. Sempre para arrepiar esta voz, sim senhora. E claro que não podia ser de outra maneira, mas ficamos com o novo trabalho do David Carreira, que está pronto a apoiar a seleção a partir do 15, terça-feira. Não se esqueçam, sim senhora, todos ligados. Música. David Carreira, vamos com tudo. O sorriso na cara está sempre presente. O nosso caminho é seguir em frente. Esqueço o teu passado e vivo o presente. E se for, nem eu levo toda a gente. Ao meu lado, tenho os mesmos desde sempre. Eu ando em corrida com fé na minha vida até o fim. Nós só sabemos viver assim. Olhem para mim. Para tudo passa, a palavra diga que estou aqui. Com família, amigos, a minha avó nunca repetir. Uma festa. Essa bola marca um golo, sou um craque. Fecha na placa, hoje é só loucura. Pensamos em combate. Isso aqui é futebol, pensamos com amor, sem raça. Vamos com tudo, vamos nos unir. Bora dar a mão, porque a festa é maior. All my life, all my life. I always knew I was a champion. Sei que eu nasci para ser campeão. Sei que eu nasci para ser campeão. Pronta para competir. Por fora já entrei querendo ganhar. Ninguém esperava que eu chegasse aqui. Mas agora vocês vão ter que superar. Ah, ah, ah. Sente a batida do seu coração. Dic-dom, dic-dom, dic-dom, dic-dom. Minha pátria amada. A minha nação dourada. Vem pra mim. Olha tudo, passa a palavra. Digo que eu tô aqui. Com família, amigos, amiga. Volta pra repetir. Senhora, e vamos com tudo, sim, sim, sim, e a fundo, claro. Temos de os apanhar para... Nunca se sabe, claro, que vamos ganhar, temos que ganhar, pois então, claro. Música, muita mais música, e vamos ficar com Nininho Vaz e Cristiano Meia, Gosto de Ti. Extraordinário, este ciganote está mesmo extraordinário. Tanto o pai como o filho, sim, senhor, não acham? Acho que sim, claro. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades da minha nora

vamos adiar. Por isso vai e liga a aplicação ao som desta canção que já ficou viral. Ele é rainha TikTok, ele é o branco TikTok, está na moda, estou na onda sem parar. Ele é rainha TikTok, ele é o branco TikTok, está no grupo todo mundo sem parar. Joga lá de cima, agita de alegria, agora estou em modo gravação. Joga lá de cima, e só contagia, mexe na batida. Vamos dar muito mais música. De seguida vamos ficar com, já nem sei, o que é que eu tinha preparado? Ah, umas andorinhas, convém? Claro que sim. Vamos ficar com Ana Moura, As Andorinhas, seu último trabalho e, por acaso, uma maravilha. Adoro. Vocês gostam? Eu muito. Música. De certeza que vão gostar. Vindo da Ana Moura. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. Vou pôr a mala no porão, saborear a primavera. Thank you. claro que são umas andorinhas destas, dá para pensar, claro. Música, vamos ficar com... Vamos até o Alentejo, sim senhora. Precisamos de vez em quando de viajar, como nos dizia há bocadinho o nosso piloto Alexandre Laranjeira, que nos dizia então como percorrer e andar de lés a lés do nosso Portugal. Agora vamos até o Alentejo, sim senhora. Mulher alentejana, lindíssima música. É o trio dos boémios que cantam então para nós, Mulher Alentejana. Diferente será? Acho que não. A minha outra, se calhar, é uma das mais lindas. Acho que sim. Traz os montes, alentejano? Não, acho que é as minhotas. Mas, de certeza que sim. Pois, 80% de certeza que fomos ao norte. Tanto uma alentejana como qual delas, sim senhora, as mulheres são mais lindas. Falando de mulheres, claro, uma mãe, e esta é para a minha, para todas as mamãs. Mãe, tu és tão bonita. São vários artistas, uma lindíssima música. Não sei se conhecem, acho que foi mesmo extraordinária. Escutem bem. Mãe, tu és tão bonita. Mãe, hoje te agradeço. Mãe, és a minha vida. Ver-te feliz é tudo que a Deus eu peço. Olhos hoje brilham para ti, mulher mais linda que eu conheci. Feliz aquele que ainda tem amor de mãe. Mãe, quantas vezes tu ficaste a perder? Hoje é hora de poder agradecer o sacrifício e as tuas lágrimas. És tão bonita, mãe, hoje te agradeço. Mãe, és a minha vida, vem-te feliz, é tudo que a Deus eu peço. Mãe, tu és tão bonita, mãe, hoje te agradeço. Mãe, és a minha vida, vem-te feliz, é tudo que a Deus eu peço. Mãe, no tempo eu posso descansar. Mesmo depois da vida vou te amar. És santa, és Maria, és mãe de Jesus, a minha luz. Mãe, se um dia eu de novo renascer, espantada. Sinceramente, fiquei espantada porque estou a ver ao mesmo tempo o videoclipe e tem aqui duas carinhas que sinceramente não sei, já não me lembro quem eles são. Salvo erro, há 12 cantores, caso esqueças algum deles, mas acho que são 12, mas dois. Então peço ajuda a vocês que estão do outro lado e vejam então o videoclipe desta lindíssima música e digam-me lá que há dois. Não sei, não consigo. Um deles, Manuel Campos, estava lá presente, sim senhora, e ficamos com o seu último trabalho, Amar. Música. Mil promessas de amor que jurei contigo, mas depois acabei sozinho. Quando tenho o poder de renascer de novo, se sonhares, acreditares um pouco, e tu verás que a vida tem mais cor. Se tu sonhares e viveres um grande amor, uma paixão, nossa, vivo só uma vez. Sei que me vais entender. Amar, dar um sentido a traz um novo romance. O amor tem o poder de renascer de novo. Se sonhares, acreditares um pouco, e tu verás que a vida tem mais cor. Se tu sonhares e viveres um grande amor, uma paixão não se vive só uma vez. Sei que me vais entender. Amar dá um sentido à vida. Amar tem os braços por lugar. Amar pelos corações unidos. Ter o mundo como amigo. Dar uma volta ao paraíso. Amar. É uma magia, a mais linda melodia, que dá força ao teu viver. Amar, dar um sentido à vida. Amar, ter os versos por lugar. Amar, pelos corações unidos. Ter o mundo como abrigo, dar uma volta ao paraíso. Amar. Caso, lindíssima voz do nosso amigo Manuel Campos. De seguida vamos ficar na voz de Alexandre Pires com Adeus ao Peço. Música pedida da parte de Florent Amigo, o nosso, como é que eu ia dizer, o nosso grande amigo que está sempre prontinho a gravar todos os podcasts, onde vocês podem encontrar todas as nossas emissões num site onde ele tem lá tudo. Grava e põe então no site dos podcasts da Rádio Arconcelho, onde vocês o podem encontrar facilmente, tanto nos nossos Facebooks de cada um de nós, os animadores, ou então também na página dele, podem encontrar facilmente, e na verdade é uma mais-valia para os nossos ouvintes, mas também para os nossos animadores, que podem facilmente reencontrar os programas deles. Eu, pessoalmente, eu que me acompanho quando vou de viagem, ponho um podcast de um dos meus colegas que não tenho tempo de ouvir, e durante a viagem ouço-os todos. Sim, senhora, ultimamente, para ir daqui até Portugal, ouvi várias emissões dos meus colegas. Sim, senhora, adoro. Obrigada, Florent. E então, ele dedica aqui esta música a Alexandre Pires, Adeus Eu Peço, então para todos os ouvintes, e então para ir dar uma voltinha até aos podcasts da Rádio Arc-en-Ciel. Música. Dos meus olhos nunca vinha me abandonar. Adeus, eu peço. Que enche a minha casa de alegria e muita paz. Adeus, eu peço. Que você fique comigo e não me deixe mais em minha vida. Adeus, eu peço. Que pra dificuldade eu sempre encontre uma saída. Adeus, eu peço. Pelos dias que teremos e as noites de paixão, amor. Adeus, eu peço. Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos. Adeus, eu peço. E a guerra não derrama o sangue dessa gente inocente. Adeus, eu peço. E o mal caia por terra e o bem se faça presente. Adeus, eu peço. Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida, oh. Adeus, eu peço. Que se eu morrer, que seja de amor. E que o meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. Adeus, eu peço. Que se eu morrer, que seja de amor. E que o meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. Adeus, eu peço.

casa dançou funaná. Quem chama essa mulata, deusa do salão? Ai, ué! E que deixa toda a malta morrer de paixão. E a dizer: vem pra mim, vem dançar. Vem pra mim que eu quero é funaná. Vem pra mim, chega cá. Vem pra mim que eu quero é funaná. Contigo. Mesmo bom, sim senhora, dava para dançar, já cá estava, pois. Vamos com mais e muita boa música e de seguida ficamos com o Carlão, a subia para um lado. Adoro esta música, sinceramente. Não gostam? Eu adoro. Carlão, raramente passo a... Mas, adoro. Saúde, dinheiro para gastos, tesão. Pouco mais importa como o brinde ao meu amigo João. Com esse brinde eu começo uma canção. Salud. Que não prescinde uma certa reflexão. Em menos de nada, a gente já foi boy. Tenta ser o índio em vez de querer ser o cowboy. Escolhe bem as tuas guerras, o que não te mata mói. A missão é boa, mas quando cega destrói. No doubt. Quem te fala não sabe nada, mas vai a meio do caminho. Não vale a pena fazê-lo sozinho. De que serve a jornada se não partilhas a chegada bem regada com o teu vizinho? Ouve o meu conselho se tiveres para aí virado. O verdadeiro sucesso é amar e ser amado. Se disserem o contrário, não fiques preocupado. Não, assobia para o lado. Assobia para o lado. Assobia para o lado. Assobia para o lado. Eu só quero estar tranquilo, rodeado de algumas coisas que preciso para ter a minha paz. Para que andar atrás daquilo que não controlo, quando na verdade o essencial satisfaz? A maioria não está necessariamente certa, questiona o que te dizem, mantém-te alerta. Não tenhas medo de arriscar, a vida é uma oferta, mas essa porta não fica para sempre aberta. Não percas muito tempo a pensar no que vão dizer por aí. Na dúvida sorri, respeita a vontade que pulsa dentro de ti. Para viveres em plena passagem por aqui, ouve o meu conselho se tiveres para aí virar. Não precisas de luz para te sentires realizado. Se disserem o contrário, não fiques preocupado. Anda, assobia para o lado. Assobia para o lado. Assobia para o lado. Assobia para o lado. Para o lado. Assobia para o lado. Assobia para o lado. Há sempre um mano enjoado no caminho para o trabalho, no trânsito parado. Aquele tipo mal educado que nunca sorri ou responde quando é cumprimentado. Esquece. Não te rales muito, bro. Preocupa-te com aquilo que é realmente importante. Quanto ao resto, sabes? Assobia para o lado. Assobia para o lado. Assobia, sim senhora, vamos assobiar já. Tudo bom? Muito obrigada a vocês de estarem sempre do outro lado e, na verdade, foi um prazer imenso estar cá com vocês e adoro estar com vocês, adoro estar aqui, adoro este cantinho. Pois é, tem que ser. Mas tenho que ir embora, mas deixo-vos na melhor das companhias, porque deixo-vos na pausa musical, uma pausa bem agradável, claro que sim. E deixo-vos na voz do David Carreiro. Obrigado, David Carreira, obrigado La Famille e obrigado a vocês, são vocês. A família da rádio é a maior, mas é a melhor, de certeza. Nós juntos, todos juntos, somos muitos, mas juntos conseguimos. Não é sempre assim? Beijo grande, um excelente fim de semana e então até sábado. Estou cá, sim senhora.